teu povo em dor, em servidão. Na terra do Egito, o gemido é fervor, mas tu, ó Deus, trazes libertação. A mão poderosa, tua força vem. Faraó não resistirá ao teu querer. Prometeste a Abraão, a Isaque também, a terra de Canaã nos farás viver. Eu sou o Senhor. Moisés se ergue com temor e dor, mas a voz do céu lhe dá a direção. E mesmo na dúvida, ele ouve o amor do Deus que resgata da escravidão. Ouça a verdade, a promessa vem. O Senhor é fiel, não falhará. Na terra de abundância, alegria também. O povo escolhido, o Senhor guiará. Eu sou o Senhor, teu Deus, liberto do fardo. Eu vou. A luz vai brilhar, caminhos de liberdade vamos celebrar. Pois em cada geração o amor a pairar. O Deus que nos guia sempre a nos amar. Eu sou o Senhor. Sempre.